pensamento. Meu amor, não chore, eu volto logo, eu juro pra ficar contigo. Tudo que eu mais quero, amor, é sério, é levar você comigo. Não dá, que pena, amor, não dá, que pena. Saudade, eu levo comigo. A minha alegria, eu deixo contigo.